الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد vamos continuar com o Kitab al-Tawhid e dessa vez vamos entrar num novo capítulo que é باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. Esse é um capítulo que o Sheikh Rahimahullah mencionou depois de falar sobre a yani, a tanjim, sobre o tanjim que falamos na aula passada, que é a astrologia. E vimos na aula passada que a astrologia yani, divide-se em duas partes. Uma parte da astrologia yani, é permitido ao muçulmano de usar, de acordo com a opinião yani, de alguns a'imma, como vimos Imam Ahmad e Isaac ibn Rahawiyah. E a outra parte do tanjim, que é yani, a astrologia, que tem a ver com a feitiçaria, que tem a ver com idda'a ilm al-ghayb, yani reivindicar o conhecimento do oculto, essa parte da astrologia é rejeitada e constitui shirk. O Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab disse, rahimahullah, babu ma ja'a fil istisqa bil anwa, esse capítulo sobre aquilo que foi relatado yani, no yani, na religião ou nos textos do Alcorão e da Sunna sobre al-istisqa bil-anwa, sobre procurar ou pedir a chuva por via das estrelas, por via das estrelas ou do movimento da lua, como vamos ver mais para frente. E antes da gente seguir em frente, é preciso conhecer algo que é o que é chamado de manazil qamar, yani o que é considerado de manazil qamar. E manazil qamar são yani, são os lugares onde a lua passa yani, quando ela orbita ao redor da terra um ano completo. Os árabes no tempo de Jahiliya, eles tinham yani, grande ligação com aquilo que é a astronomia. Eles dividiram yani, dividiram a o movimento yani, o movimento da lua em 28 partes. Quer dizer que eles levaram, olharam para o céu e viram que a lua yani, vai girando ao redor da yani, da terra durante o ano. Então eles dividiram as partes onde a lua passa em 28. Isso que é chamado de manazil qamar, yani, são como, entre aspas, as casas ou os sítios onde a lua vai hospedando durante o seu percurso ao redor yani, da terra durante o ano. Então eles dividiram isso em 28 partes e cada uma dessas partes a lua permanece nela durante 13 dias. Isso é algo que em 13 dias do calendário gregoriano, que é o calendário solar. Daí que o calendário islâmico tem 28 dias, que é baseado no calendário lunar. E esse calendário lunar, esses 28 dias yani, ou 28, 29 dias que o calendário islâmico tem yani, é Romeu, yani, 29 a 30 dias que o calendário islâmico tem, é baseado yani, nesse movimento da lua. Então os árabes, como disse, dividiram esses lugares yani, até a lua numa noite muda de um lugar para outro, de um lugar para outro. Eles dividiram isso e estabeleceram, fixaram yani, os acontecimentos com base nesses movimentos. Yani, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como yani, nizam, como yani, algo fixo, de que a lua durante o ano passa em determinados pontos quando ela gira em redor da terra. E esses pontos onde a lua passa coincide com determinados acontecimentos aqui no mundo, que é, por exemplo, a época de chuva, a época yani, do calor, a época do frio e coisas dessa natureza. Portanto, os árabes quando viram isso, que quando a lua está, por exemplo, numa determinada posição, sempre coincide com por exemplo, o tempo do inverno ou o tempo de verão, eles começaram a deduzir a crença de que a Lua por si só é que estava a causar esses efeitos aqui na Terra. Yani, quando a Lua movimentava-se, yani, ou movimenta-se ao redor, yani, da Terra, e coincide com esses acontecimentos que Allah subhanahu wa ta'ala fixou, de que yani, o inverno entra quando coincide quando a Lua está, por exemplo, na posição XX. Então eles disseram que não, esses acontecimentos que acontecem na Terra têm a ver com o movimento da Lua. Quer dizer que a Lua por si só é uma divindade, é capaz de causar yani, efeitos ou yani, causar acontecimentos na Terra devido ao seu movimento. E eles começaram a acreditar nisso. Daí que quando chovia, eles diziam que a chuva caiu devido à estrela X. Yani, ou a estrela X foi a razão ou a causa da chuva. Portanto, atribuíram esses efeitos ou esses acontecimentos mundanos aos movimentos das estrelas ou ao desaparecer de uma lua, de uma estrela e aparecer de outra, ou ao movimento da própria lua. Tudo isso eles ligaram com os acontecimentos mundanos e passaram a acreditar de que a lua e as estrelas são como divindades, são como yani, divindades, têm poderes de yani, beneficiar e prejudicar. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou esse capítulo para chamar a atenção a essa crença, yani, para chamar a atenção aos muçulmanos de não caírem nessa crença que os Ahl al-Jahiliyyah tinham. E essa é uma crença que existe até nos dias de hoje. Portanto, o Sheikh Rahimahullah disse: وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Yani, este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre as pessoas ingratas que atribuem os favores de Allah subhanahu wa ta'ala a outros além dele subhanahu wa ta'ala. Daí que ele subhanahu wa ta'ala disse: وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ, vocês consideram o vosso sustento, yani, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala os deu, como sendo algo que vem de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, yani, essa crença constitui kadhib, constitui mentira. Quer dizer que quando você não acredita que um favor veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, esse teu ato de não acreditar de que isso veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala constitui mentira. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Yani, quer dizer que vocês levam o favor de Allah subhanahu wa ta'ala e atribuem a outros além dele subhanahu wa ta'ala. E esse versículo referia-se à chuva. Portanto, esse versículo significa que Allah subhanahu wa ta'ala yani, chama atenção ou critica aos mushrikun, yani, aos politeístas, por não atribuírem a Allah subhanahu wa ta'ala os favores que ele subhanahu wa ta'ala yani, dá a eles, como o caso do cair da chuva. O cair da chuva é uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala para as pessoas na terra. E os árabes o que faziam? Diziam que caiu a chuva por causa da estrela fulana, porque a lua movimentou-se de um sítio para outro. Portanto, isso tudo constitui mentira. Isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse nesse versículo: وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Em vez de acreditarem em Allah subhanahu wa ta'ala, em vez de atribuírem esses favores a Allah subhanahu wa ta'ala, vocês estão a mentir de que esses favores vêm das estrelas ou do movimento das estrelas. Pois o cair da chuva, como disse, é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah disse: wa an Abi Malik al-Ashari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: arba'un fi ummati min amri al-jahiliyyah la yatrukunahun al-fakhru bil-ahsab wat-ta'nu fil-ansab wal-istisqa bin-nujum والناحية على الميت. وقال الناحية النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. Ele, sallallahu alaihi wasallam, disse nessa narração, como o Sheikh mencionou, a partir de Abi Malik al-Ashari, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que existem quatro coisas, ou quatro características, ou quatro atributos, que faz parte do tempo de Jahiliya, min amr al-Jahiliya. Yani, o Jahiliya é o tempo antes da chegada do Islã. O tempo antes da chegada do Islã, a época toda era considerada de Jahiliya, pois ficou mais de 300 anos entre o profeta Isa alayhi salam, que foi o profeta que precedeu o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entre Isa alayhi salam e o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o mundo viveu quase mais de 300 anos sem profeta. Acabaram perdendo a orientação de Isa alayhi salam, pois os cristãos, como a gente sabe, adulteraram a sua própria religião, acrescentaram coisas, diminuíram. Portanto, as pessoas viviam numa escuridão durante muito tempo, até chegar o profeta sallallahu alaihi wasallam, que chegou com a orientação e a luz. Portanto, o tempo que precedeu o profeta sallallahu alaihi wasallam é considerado de jahiliya, ignorância, quer dizer que ignorância absoluta, ao ponto em que as pessoas esqueceram a religião de Ibrahim alaihi salam, excepto um e outro. E como vem nas algumas narrações, que os árabes até faziam tawafo, faziam circundação do Kaaba sem roupa, homens e mulheres circundavam o Kaaba sem roupa. Portanto, isso mostra a grande ignorância que eles viviam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que existem características que existiam nesse tempo antes da chegada do Islã, que algumas pessoas dessa nação, da nação muçulmana, vão permanecer apegadas a essas características. Quer dizer que são características reprováveis, que faz parte do tempo de Jahiliya, antes do Islã, que algumas pessoas vão se apegar ainda a elas. Quais são essas características que essas pessoas vão se apegar e não vão largar a elas? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Al-fakhru bil-ahsab. A pessoa se orgulhar devido à sua descendência. O orgulho devido à descendência. Eu sou. O meu pai é fulano. O meu avô é fulano. Nós somos da família nobre. Nós somos isso. Então, ele vai se orgulhar as outras pessoas devido à sua descendência, devido aos seus pais, devido aos seus avós. Portanto, essa era uma das características dos mushrikun antes da chegada do Islã. E, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, algumas pessoas da nossa nação, que é a nação muçulmana, ainda vão ter essas características. Isso é algo que a gente sabe que existe. Quantas pessoas hoje se orgulham devido à sua descendência, devido à sua família, devido ao seu estatuto social. Tudo isso faz parte das coisas de Jahiliya. وَطَعْنُ فِي الْأَنْسَابِ. Dentre essas características que faz, que faz parte do tempo de Jahiliya, é at-ta'nu fil ansab. A pessoa menosprezar outras pessoas que não têm uma descendência nobre, como se diz entre aspas. A pessoa abusar ou ofender alguém devido à sua descendência. Ou fulano, isso é algo que existe, fulano é africano, fulano é asiático, fulano é indígena, coisas dessa natureza. Por exemplo, isso é ta'anu, isso é desrespeitar, desonrar a descendência da pessoa. Isso é algo que existe ou não existe? Existe, até nos muçulmanos. Uns que acham que têm a raça superior aos outros, desprezam os outros, porque este é da raça X, o tratamento que dá a ele é um tratamento diferente. Portanto, tudo isso faz parte dos hábitos, dos costumes do Jahiliya, do tempo da ignorância. Portanto, a pessoa que faz, que tem esse comportamento é uma pessoa ignorante. É uma pessoa ignorante. Pois, yani, no Islã, yani, o Islã quando chegou diminuiu essas todas as coisas, pois no Islã todos são iguais. E a diferença entre as pessoas no Islã não tem nada a ver com a descendência da pessoa, mas sim tem a ver com o taqwa, tem a ver com a piedade. Allah subhanahu wa ta'ala, quando olha nos seus servos, não olha na sua pele, na sua cor, na cor dos olhos ou no cabelo, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala olha o coração da pessoa. O que essa pessoa tem no seu coração? Será que tem piedade ou não? Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, numa narração, de que Allah subhanahu wa ta'ala não olha para a cor das pessoas, mas sim olha o que está no coração da pessoa. Portanto, o que distingue as pessoas é o taqwa. Quanto mais a pessoa se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala, mais fica melhor daquele que não se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a distinção entre as pessoas está na piedade, na sua fé, na sua aproximação para com Allah subhanahu wa ta'ala. E não tem nada a ver com a descendência. Existiram companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que eram, como é o caso de Bilal, que era da Abissínia, a atual Etiópia. Isso não diminuiu o seu estatuto, radiyallahu anhu. Tanto Bilal não tem, por mais que existe nos dias de hoje alguém de uma descendência mais nobre, não é capaz de se equiparar com Bilal, mesmo ele sendo alguém que veio do continente africano. Portanto, no Islã, o que conta não é a descendência, mas sim a piedade. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou essas características como sendo coisas do tempo de Jahiliya. E a terceira coisa que ele disse sallallahu alaihi wasallam é wal istisqa'u bin nujum, procurar a chuva por via dos astros, por via da lua ou das estrelas. Portanto, aquele que procura a lua ou procura a chuva por via da lua ou por via das estrelas, isso é algo que as pessoas faziam no tempo de Jahiliya. Quer dizer que o Islã veio para demolir essas coisas. O Islã demoliu essas coisas. Quer dizer que a chuva não cai senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, nós temos algo que chama-se de Salat al-Istisqa, a oração de pedido de chuva, que os muçulmanos voltam a Allah subhanahu wa ta'ala pedindo a ele chuva, e não voltam às estrelas ou à lua para pedir a chuva. E mais à frente ele, sallallahu alaihi wasallam, disse: "Wan-niyahatu 'ala al-mayt". Entre as coisas também que faz parte do tempo de Jahiliya é lamentar devido à morte de alguém. E a lamentação que aqui se refere é aquela lamentação que vem da inconformidade. A pessoa perdeu um familiar e não fica conformado. Ah, por que ele faleceu? Ou ele era uma boa pessoa, não tinha que falecer. É como se ele estivesse a contrariar o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Não quer dizer que a pessoa não pode ficar triste e deitar lágrima quando perde um familiar. O que é reprovável é a pessoa começar a lamentar: oh, fulano, por que o fulano morreu? Ele não tinha que morrer, ele era muito jovem, isto. Coisas dessa natureza, isso é considerado de niyaha. E é um dos pecados maiores. E daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou sobre o castigo da pessoa que faz isso, que é lamentar de forma exagerada ou fora daquilo que que a Sharia prescreveu. Disse sallallahu alaihi wasallam: "وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُوبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قِطَرَانِ وَدِرْعُ مِنْ جَرَبِ". O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a mulher lamentadora, aqui os sábios disseram que o fato do profeta sallallahu alaihi wasallam mencionar mulher não quer dizer que isso não se aplica aos homens, mas aqui foi mencionada a mulher, pois isso era algo يغلب هذا خلق في النساء. Quer dizer que essas características, lamentar devido à morte, é algo que mais acontece nas mulheres. Não quer dizer que nos homens não acontece, mas sim é algo que acontece com mais frequência nas mulheres. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, yani usando yani o termo feminino. Portanto, isso aplica-se tanto aos homens assim como às mulheres. Tanto ele disse sallallahu alaihi wasallam de que essa pessoa que lamenta de forma exagerada devido ao falecimento de alguém, se essa pessoa morrer sem pedir tauba, yani sem se arrepender a Allah subhanahu wa ta'ala desse pecado, tanto isso mostra de que isso é um pecado maior. Se a pessoa não se arrepender e morrer nesse estado, será ressuscitado no dia de Qiyama e a pessoa será coberta com metal fundido, como se fosse roupa. Quer dizer que a pessoa será coberta de metal fundido e a sua pele estará como a pele da pessoa que tem lepra e terá o cheiro da pessoa que tem lepra. E os sábios mencionaram, a pessoa terá essa, será ressuscitado com coberto de metal para que queime bastante no inferno. A gente sabe que o metal fundido colocado no fogo, a queimadura que vem daí é bastante forte. Portanto, esse é o castigo das pessoas que morrem com essas características, que é lamentar devido à morte de alguém. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que esse será o castigo dessa pessoa se morrer sem se arrepender. Portanto, isso mostra de que essa ação constitui um pecado maior. Constitui um pecado maior. E mais à frente, sallallahu alaihi wasallam, o Sheikh rahimahullah disse: "Walahuma an Zayd bin Khalid al-Juhani qala: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب أو بالكوكب. O Sheikh Rahimahullah em seguida menciona uma outra narração a partir de um sahaba chamado Zayd ibn Khalid, de que certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a oração de Fajr e na noite posterior havia caído chuva. Quer dizer que durante a noite caiu chuva e no dia seguinte o profeta sallallahu alaihi wasallam dirigia a oração de Fajr num local chamado Al-Hudaybiyah e atualmente é chamado de Ash-Shumaisi. Essa cidade ou essa localidade atualmente chama-se Ash-Shumaisi. Antigamente chamava-se Al-Hudaybiyah. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a oração nesse local e, como disse, na noite anterior havia caído chuva. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminou de fazer a oração de Fajr, ele virou-se aos seus companheiros. Isso também mostra de que a sunnah, quando o imam termina a oração, deve-se virar aos musallin, deve-se virar, deve dar a sua face, virar o seu corpo para em direção aos oradores, aqueles que rezaram atrás dele. E isso também, como mencionam os sábios, chama a atenção a pessoa que vem no masjid de que a oração já terminou. Chama atenção a pessoa que entra no masjid de que a oração já terminou. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam virou os seus companheiros e disse: "Faqal, atadruna madha qala rabbukum?" Vocês sabem o que o vosso Senhor disse? "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam." Os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam disseram: "Allah e seu mensageiro sabem melhor." E veja aqui a etiqueta que os sahabas tinham. Quando não sabiam algo, diziam Allahu wa rasuluhu a'lam. Isso chama-nos a atenção de que, quando a gente não conhece algo, não devemos procurar inventar ou procurar arranjar artimanhas para responder algo que a gente não conhece. Quando a gente não sabe algo, diz Allahu a'lam, não conhecemos. Allah sabe melhor. E isso não diminui o grau da pessoa, a pessoa dizer que não sabe. Pode, o ser humano não conhece tudo. O conhecimento é vasto e não é possível a pessoa dominar todas as áreas do conhecimento. Portanto, os sahabas disseram que Allah e seu mensageiro sabem melhor. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse em seguida que Allah subhanahu wa ta'ala disse a ele: Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafiru. Quer dizer que essa manhã os crentes acordaram divididos em dois grupos. Os muçulmanos acordaram divididos em dois grupos. Um grupo que é mu'min, que é crente, acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, e outro grupo que é descrente, não acredita em Allah subhanahu wa ta'ala. فأما من قال مترنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب. Qual é o grupo que acordou naquele dia como crente? Allah subhanahu wa ta'ala disse: فأما من قال مترنا بفضل الله ورحمته. Aquele que disse quando caiu a chuva de que essa chuva caiu devido à graça de Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que fomos dados essa chuva devido à graça de Allah subhanahu wa ta'ala e sua misericórdia. Então, a pessoa que disse isso, o grupo de crentes que disse isso, esses acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala. Esses acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala e descreem nas estrelas e nos astros. وَأَمَّا مَنْ قَالَ Enquanto aqueles que disseram مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا, fomos dado a chuva devido à estrela tal e tal, então esse grupo de pessoas que disse isso, são, descreram em Allah subhanahu wa ta'ala e acreditaram nas estrelas. Quer dizer que eles tomaram as estrelas como Senhor, como divindade. Portanto, esta narração, que é uma narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona palavras a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, mostra-nos de que quando cai a chuva, quando a gente recebe uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala, devemos atribuir essa graça a Ele subhanahu wa ta'ala e não atribuir isso a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse grupo de pessoas que disseram de que a chuva caiu devido à estrela X ou ao movimento da estrela X, Allah subhanahu wa ta'ala chamou eles de descrentes, descreram nele e acreditaram nas estrelas. E os sábios mencionaram aqui de que a descrença que aqui refere-se não é descrença maior, a descrença que tira a pessoa do Islam, mas sim é kufru ni'ma, descrença da dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que rejeitaram ou atribuíram outro além de Allah subhanahu wa ta'ala as dádivas que eles receberam a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala considerou eles como descrentes e crentes no que diz respeito às estrelas. Quer dizer que eles acreditaram nas estrelas, pois descreram em Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que não atribuíram esse favor a Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim às estrelas. Portanto, a descrença que aqui se refere é descrença, quer dizer, rejeitar um favor de Allah subhanahu wa ta'ala e atribuir esse favor a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse mais à frente o Sheikh rahimahullah: ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. الشيخ رحمه الله منسيونا وما أوتر نرسان كي موشترا ديك as pessoas quando choveu, mencionamos que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat fajr e na noite anterior havia chovido. Quer dizer que quando choveu, alguns dentre os muçulmanos disseram que essa chuva caiu devido ao movimento da estrela XXX. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo que é فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِ النُّجُومِ, até a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala وَتَجْعَلُونَ رِزْكَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, como vimos anteriormente. Portanto, esses muçulmanos que atribuíram a chuva, yani o cair da chuva para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala considerou isso como sendo descrença. Yani quer dizer que rejeitaram yani a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala e atribuíram isso a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso mostra-nos de que devemos atribuir os favores de Allah subhanahu wa ta'ala a Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele somente é quem yani, tem controle sobre tudo que acontece nesse mundo. Nada acontece nesse mundo ou nada deixa de acontecer senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o crente, o seu coração está apegado a Allah subhanahu wa ta'ala. E também há algo que devemos ter atenção. Yani, alguns muçulmanos, por exemplo, quando conseguem yani, um emprego e houve alguém no meio que ajudou a eles, você vê eles a falarem tanto dessa pessoa como se esse favor, yani, esse emprego que eles alcançaram ou algo que eles alcançaram viesse dessa pessoa. O crente acredita de que isso veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse indivíduo que estava no meio, que yani, te facilitou ou te ajudou, não passa de um yani, instrumento que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para fazer chegar a ti e aquilo que ele decretou para ti. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala decretou que você iria de alcançar esse emprego. Por mais que não existisse essa pessoa que você viu, ou que você considera que yani, te ajudou, quer dizer que esse emprego iria chegar a ti, por mais que existisse essa pessoa ou não. Portanto, o coração do crente deve estar ligado a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente alcança algo na vida, devemos saber de que isso é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. E não devemos olhar as pessoas como se elas fossem a fonte daquela dádiva. As pessoas não são senão uma ponte ou instrumentos que Allah subhanahu wa ta'ala usa para fazer chegar a ti essa dádiva. Portanto, não começa a ficar apegado yani, a intermediários que nem prejudicam, bem como nem beneficiam. O coração deve estar sempre ligado a Allah subhanahu wa ta'ala. E quando a pessoa começa a perder essa ligação, yani, atribuir as dádivas e os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa começa a diminuir a aproximação ou a ligação com Allah subhanahu wa ta'ala e é capaz de cair até no shirk. É capaz de cair até no shirk. Nasallallahu al-afiyah wa-salama. Portanto, essas são algumas palavras que podemos deixar a respeito desse capítulo. E na aula yani, que vem, vamos entrar num outro capítulo, que é yani, capítulo sobre a mahabba, sobre o amor. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos beneficie com o que acabamos de ouvir. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e nos faça agir de acordo com esse conhecimento. E pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre o Islam e a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.